corra atrás do sol. Pode se queimar, pode ser quem dá me queira e venha me falar. Não corra atrás do sol. Pode se queimar, pode ser quem dá me queira. Poderosa, radiante, mas passageira. Que sua estrela sou eu. Assim como eu lhe digo, você se esqueceu. A luz que te ilumina é um feitiço meu. Que sua estrela sou eu. Assim como eu lhe digo, você se esqueceu. A luz que te ilumina é um feitiço meu. A luz que te ilumina é um feitiço meu. Porque eu sou a mulher. Mulher que vacina e o meu fogo é a graça.